Bom, a gente começa com esse podcast que vai destruir almas, corações e etc. Já dando aí uma salva de palmas pra essa trilha, que é um show à parte. A trilha dessa coisa que a gente vai falar é sensacional. Mexe com umas paradas indie, meio folk, que é uma delícia, e vocês vão escutar no decorrer desse podcast de hoje. Eu sou Rafael Tanicho, estamos aqui com... Eu tenho duas opções pra você, Pedro. Vai tomar no cu. Você pode responder foda-se ou oi. Vai tomar no cu. Ele quebrou as regras. Não, tenho certeza que esse episódio, primeiro, minha voz vai sair uma merda, porque eu tô gripado pra caralho. E segundo, que provavelmente eu vou chorar em algum ponto. E João, você tem três opções de falar oi, gente, ou... ou... Meu Deus, Max! Que? Meu Deus, Max! Ok. Bom, quem conhece esse jogo, né? Sabe que estamos falando de Life Strange, porque a trilha entrega para um cacete. E o nome Max é muito importante nisso que a gente vai falar hoje. E também vocês já viram na vitrine do podcast e no Spotify, onde quer que vocês escutem, né? Exatamente. Life is Strange. Por que vamos falar de Life is Strange? Porque esse jogo, ele forma muito caráter, porque todo mundo que se banca, o machão, o cara que não chora e não sei o que, vai botar todos os seus princípios em jogo com essa porcaria que... Determinando o seu futuro baseado nas suas escolhas, e se você escolheu errado, é pau no seu cu. A gente precisa falar porque esse jogo, nos momentos que eu já tava mais bad na minha vida, né? Que saí do colegial, tem o episódio de depressão lá, vocês escutam. Isso foi uma das coisas que mais me ajudou a, sabe, saber que existem problemas nessa vida e como lidar com eles e seguir em frente. Eu acho muito válido, porque o que a gente vai fazer, gente? Essa primeira parte do podcast não vai ter spoilers. E vai ser curta. Vai ser curta, é mais no uma recomendação pra você, né? O porquê você deve jogar Life is Strange. A segunda parte, aí a gente vai falar tudo. Então se você ainda não jogou, por exemplo, a gente tá aqui com o podcast, que ele, nesse momento ele tá colocando um gole de coca pra lá. Se você não jogou, pare antes, ok? Vamos dar uma palavra, uma palavra do dia, no final da parte sem spoiler. E outra palavra no final da parte com spoiler. Sim, por causa que esse essencialmente é um dos jogos que você... Se você quer realmente sentir ele, principalmente jogar ele da maneira certa... Cara, spoiler é uma coisa que pode foder tudo. Principalmente quando você chega mais pro final do jogo... Você começa a ver personagens de outra maneira que você não veria. E é uma experiência que você tem que passar pra jogar ele da maneira, entre muitas aspas, correta, né? Sim, e eu acho que principalmente essa palavra experiência é extremamente válida... Até como incentivo pra uma pessoa jogar esse jogo. Sim, com Porque certeza. É uma experiência de vida, é uma experiência de escolhas, é uma reflexão sobre o que as suas escolhas fazem e o que você deixa pra trás a cada escolha. Se vocês escutarem latidos, liguei não. São os nossos animais. E eu acho que vale uma sinopse de Life is Strange. Ok. Life is Strange é um jogo eletrônico de aventura desenvolvido pela Dotnot Entertainment e distribuído pela Square Enix. Aliás, Square Enix tá de parabéns ter aceitado, ter abraçado, aliás. Sim. Culhões gigantes, cara. Porra. Porque teve situações, inclusive eu vi uma versão comentada do diretor que eles falaram, porra, eu tô colocando isso no roteiro, mas eu tenho certeza que a Square não vai aceitar. E eles aceitaram. Bem, continuando. Life is Strange se passa numa cidade fictícia chamada Arcadia Bay, que seria no litoral dos Estados Unidos, em Oregon. Arcadia Bay. Ele se passa durante a semana de 7 de outubro de 2003 e acompanha Maxine Caulfield, que é uma estudante recém-aceita numa escola, uma faculdade de fotografia e arte, onde ela vivia nessa cidade quando ela era mais nova, né? Ela volta depois de muito tempo. E ela descobre que tem algumas habilidades peculiares e como essas escolhas dela podem mudar o dia a dia e as pessoas ao seu redor. É uma boa sinopse. Sim, é interessante. Então, Por que as pessoas devem jogar Life is Strange? Cara, Life is Strange é um jogo que, tipo assim, apesar de que no final você percebe que suas escolhas não, em certos pontos, não tem tanto peso, a construção e as cenas que você vai vivendo ao longo pela sua, principalmente pelas suas escolhas, pela possibilidade, que não é spoiler, né? É que a Maxine pode voltar no tempo, sabe? Você conseguir viver isso, saber como que você resolver mudar isso, uma experiência pra alguém, alguém levar uma bolada, ou alguém tomar água no carro, na meio da rua. Você vê como essas suas escolhas podem mudar e como talvez a sua própria vida, suas escolhas mudam. Isso talvez esse jogo faça você enxergar no momento que você tem que tomar uma decisão de uma maneira melhor, sabe? Só que tem uma questão também. Esse jogo, ele te mostra na situação que você realmente, você não pode mudar o seu passado. Sim, as escolhas que você faz na sua vida, você tem que levar muito a sério. E, inclusive, o mais interessante dele é que ele trata de assuntos absurdamente pesados, do tipo bullying na escola, que gera tantos problemas pra todo mundo, desde suicídio até ataque terrorista. Inclusive, a questão de tratamento de depressão, sim, abandono parental, a não aceitação de si mesmo. Esse jogo é ótimo por causa disso, que todo mundo em algum ponto se identifica em algum desses aspectos. Sim. Mas também o que eu acho mais foda dele é que qualquer um pode jogar. Ele não é um gameplay complicado, ele não é tipo um FPS da vida. Sim. Você só movimenta ela e tem um botão de interagir. E a versão pro celular acaba sendo mais simples ainda. Tem tanto pra Android quanto pra iOS, você vai pagar por volta aí de uns R$30. E aí eu tenho uma crítica também, que todo mundo fala pra caralho que Skyrim sai pra tantas plataformas, Life is Strange saiu pra mais, tá? Chupa essa, Bethesda. Chupa. E eu acho que Life is Strange é um jogo que vai te destruir. E daí você, quando você termina, você tem uma escolha. Sim. Se você, sei lá, você vai ficar na bosta... Ou se você vai aprender a enxergar a vida de uma maneira diferente, a enxergar as suas escolhas de uma maneira diferente. Cara, e uma coisa que acho que também vale muito a pena nesse jogo é você aprender a lidar com as suas escolhas. É isso que eu ia falar. Sim, porque no final você tem uma opção, que mais pra gente ia falar, que você tem que realmente decidir entre você vai aceitar a vida como ela é ou você ainda vai insistir em mudar as coisas. Sabe, que é sempre aquele negócio do aceitamento do passado, sobre viver com os seus erros e aprender com eles cada vez mais, esse tipo de aceitar coisa. Aceitar as merdas que você faz também, assim, porque ninguém vive só de escolha acertada, sabe? Todo mundo faz as cagadas e muita gente remoe pra caralho tudo isso. Superar, exatamente. Evoluir como pessoa. E convenhamos que a Max, ela supera... Fácil pra caralho. Não só ela. Vamos falar de uma coisa aqui. Dubladores, cara. A Max é dublada pela Hannah Tale e a Chloe, que é a amiga de infância da Max, que pra mim é a personagem mais fantástica de todos os tempos de um videogame. Ela é Ashley Burt, que eu sou fanático por essa mulher. Ela fez um serviço absurdo. Teve um ponto da história que se eu fechasse o olho, não visse o que acontecia na tela e só escutasse a voz dela, eu ia cair em prantos pra caralho, como eu já fiz no jogo, sabe? Realmente a dublagem tá impecável. E tipo assim, quando eu comecei a jogar esse jogo, eu não sabia que tinha pra absolutamente todas as plataformas. Pra mim era mais um jogo de celular. Ele só não tem pro Switch, tem pra todas as outras. Então, e aí eu falei, vamos ver qual é, né? Mas conforme vai desenrolando o apego que você tem aos personagens, porque eles são extremamente carismáticos. Sim. Alguns pro bem, outros pro mal, né? Cara? Realmente, tem uns caras ali que é foda. Você pega ódio por uns e amor foda por outros. E cada decisão é difícil pra caralho. Sim. Tomar. E uma coisa que esse jogo mostra pra caralho, que eu acho que é a lição mais válida do mundo, principalmente hoje em dia, que tá tudo extremamente polarizado, é que não existe pessoa totalmente boa e não existe pessoa totalmente ruim. Todo Sim. mundo tem o seu lado mais sombrio, um lado mais sabe? Todo mundo é um espectro de cinza gigante. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é tentar ver os motivos pelos quais a pessoa faz o que ela faz, Sim. né, cara? E falando sobre uma parte mais técnica, entre aspas, né? É interessante ressaltar que esse jogo foi feito com um puta baixo orçamento, cara. E eles tiveram que fazer uma escolha que eles acertaram muito. Só de ter usado a Unreal Engine já... Você já imagina um orçamento baixo. Eles acertaram muito. Não necessariamente, pô. Eles tinham a opção entre Você pode perceber jogando o jogo que ele tem um gráfico muito ultrapassado até pra época que ele foi. Ele, tipo, saiu muito perto de Until Dawn, sabe? Sim, no começo me incomodou. No começo do jogo me incomodou. E você pode até perceber que a expressão facial dos personagens não é rica. Eles não têm uma expressão interessante. É assim, o lip-sync tá totalmente fora, assim. Mas se você for pegar esse ponto, principalmente, você não vai ter imersão nenhuma. Sim, mas é que tá. No começo você realmente estranha. Mas o desenrolar, você acaba cagando e parece tudo tão real pra você. Sim. Aí, como eles tinham pouco dinheiro, pra eles resolveram não investir nessa parte, fazer entre muitas aspas, o mínimo possível com essa questão, e investir o máximo que eles podiam em dublador e roteirista. Porra. Que você pode perceber que o que você ganha é tanto na música, na dublagem, quanto no roteiro, que te prende, que te cativa pra caramba. A música, como eu falei no começo, é espetacular. Sim. É espetacular. A direção de arte do jogo é do caralho. Sim, a fotografia caralho desse jogo, apesar de os gráficos simples, como eles fizeram a fotografia do jogo, é muito do caralho. É muito principalmente caralho, porque a protagonista é uma fotógrafa, né? Então, esse era o mínimo, né? E fotografia faz parte do jogo inteiro, né? Sim. Porque tudo começa com uma foto. Sim. E no desenrolar do jogo, inclusive, tem vários momentos que você captura fotos. E se você estiver jogando num Play 3, Play 4, no Xbox, você vai ganhar troféus com as fotos que você tira. Eu diria que tudo começa com um motivo que é a foto. Sim. Isso já vai teorias, teorias. Mas vamos... Eu acho que não tem muito mais o que falar. Sim, pra convencer a pessoa a jogar. Se a gente tá demonstrando essa empolgação do caralho, porque a gente só tava esperando o Pedro terminar de jogar pra gente gravar esse podcast. Porque o João tinha falado, daí eu fui jogar e eu já fiquei, puta que pariu. E aí o Pedro ia terminando um ou outro episódio, a gente ia conversando sobre ele. Sim, e cara, a gente nem conversava, na verdade, a gente deixava quieto. A gente perguntava, e o episódio 3, já chegou? Já chegou? E daí quando chegou, e o episódio 4? Foda, né, cara? Que bosta. Mas acho que vale da nossa empolgação e que a gente falou até agora. Se isso não te convenceu, eu sinto muito, mas a sua palavra do dia, você que está escutando e faz parte do grupo nosso no WhatsApp, quem não faz parte, entra aí na postagem, vai ter o link para você fazer parte do grupo. A palavra do dia é Mad Max, boa. Nice. E então, agora começa o spoiler. Subi a musiquinha aí, porque a gente vai começar esta baixaria do bem. Começar com o primeiro episódio. Você tem o nome dos episódios? Não tenho. Nossa, é importantíssimo, mas eu esqueci de eu pegar. Eu vou procurar aqui. Faz uma pesquisinha rápida. Faça aí aqui. Enquanto isso, eu vou puxando aqui já o primeiro capítulo, que é o momento que começa o jogo, né? E começa tudo com o famoso tornado chegando em Arcadia Bay, que é em cada detalhe dessa porra desse jogo é importantíssimo, porque depois a Max vai pro banheiro pra tirar e ela tira foto de uma borboleta e nesse momento entra o Nathan, que calma. Você já vai pular pra aí? Calma. Eu vou, já tá no spoiler, cara. Não, calma, eu sei que vai pro spoiler, mas calma aí. Mesmo assim não é spoiler, porque tá no demo de graça. Sim, isso aí sim. Você pode ver. Que algumas coisinhas, alguns detalhes acontecem antes, que é, por exemplo, ela tirar uma selfie. Sim, que é... O jogo inteiro se baseia também na questão das fotografias que ela faz, né? Exato. E ela vai tirar uma selfie e o professor dela faz uma pergunta, tipo, quem foi o cara que inventou o retrato? E qual a técnica, né? Não é retrato, a selfie, né? A selfie, o autorretrato. E aí... E ela não manja da parada. Ela não manja. E aí, tipo, tem a Victoria... A Victoria, que Kate. A Victoria é a playboyzinha também, né? Sim. A Miss Barbie. Exato. E a Victoria Kate é a extremamente religiosa da turma. E a Victoria pratica um bullying do caralho com a Kate. Sim, porque aparentemente vazou um vídeo dela trepando com um pessoal numa festa. No momento algum falou trepando, né? Falou ficando com vários caras. Não, ela joga um papelzinho escrito lá, nice porn video, alguma coisa assim. Ah, sim, é verdade. E beleza, né? Nesse momento a gente vai sair da sala de aula E o professor de fotografia, o Sr. Jefferson... Sr. Jefferson. Chama você pra trocar ideia. Fala, e aí, você não vai se inscrever no concurso de fotografia e tal? E aí você tem algumas opções, né? Que é tipo... Ah, esqueci. Eu preciso mesmo, sabe? Tem umas opções assim. Eu preciso de mais tempo e tal. Exato. Daí, beleza, você conversou com ele, a Vitória já te deu, né, um... Chega pra lá, tipo, com licença a você, sua desgraça. Mas beleza, aí você vai pro banheiro, né? A primeira indicação que você tem é de ir pro banheiro. Ó, aqui, ó. O prenome do primeiro episódio é Chrysalis, é esse aqui. Não sei. Caralho, é difícil, hein? O seu inglês é uma beleza, hein? É uma merda mesmo. Chrysalis. Olha que fez o Enem, hein? Ó, aí já tá a dica, porque, primeiro, a foto que você tira no banheiro é de uma borboleta azul. E crisálida é o que a lagarta vira pra se tornar borboleta depois. Louco. Ou seja, esse é o momento do nascimento da história. Exato. O começo onde tudo vai começar, que é... O Nathan entra no banheiro, o filho da puta da escola, o riquinho, o dono da cidade. Não é? Calma, meu Deus. Calma. Falou da foto já? Sim. Caralho, mas tá difícil, hein? É que a Max fala uma frase... Depois que ela rasga a foto, ela vai pro banheiro, lava o rosto, rasga a foto dela que ela ia inscrever. A selfie. E ela fala a seguinte frase: uma porta se fecha e uma janela se abre. E aí a borboleta entra. E ela tira a foto dessa borboleta, e nesse momento que ela tá tirando a foto, entra o... Pela terceira vez, entra o Nathan, que é o playboyzinho e tal, caralho, já expliquei. E ele tá nervoso pra caralho, e entra uma menina de cabelo azul. E começa a falar pra ele: porra, você tem grana que eu sei? Cadê o dinheiro? Não sei o que, eu sei que você tá passando droga aqui na escola. Nisso o Nathan arranca uma arma e dá um tiro nela. Aí a Max já aponta a mão e fala: não! E fica desesperada. E o tempo volta pra sala de aula. Da sala de aula. Exato. Nesse momento você já sabe responder o professor. Sim. E você dá um perdido nele de novo e vai até o banheiro. É importante falar que quando ela vê isso pela primeira vez, ela acha que ela acordou de um sonho dentro de um sonho. É, e ela aí acorda dormindo, assustada, e derruba a câmera dela. Sim. E aí ela faz o paranauê dela pra câmera voltar. Sim. Tira a selfie, chama a atenção do professor de novo, ela responde certo e vai no banheiro. Eu acho justo a gente passar um pouquinho mais rápido. Se for pegar esses detalhes, tá demorando tanto quanto jogar o jogo. É. A gente vai ter que fazer dezenas de episódios. É que tem uns detalhes cruciais. Não, mas a gente pode passar por cima da maioria deles, porque deixa pra quem jogou, pra quem quer fazer um segundo gameplay e tal, presta atenção nas coisas que vocês não viram. Aí ela... Bom, enfim, ela vai pro banheiro e ela consegue impedir o assassinato dessa menina, que logo depois ela descobre que é a Chloe. Não, ainda não. É verdade. Aí ela sai do banheiro, foge, e nisso que você sai, chega a primeira grande decisão do jogo. Porra. Que o diretor te confronta e pergunta o que aconteceu, e você tem a opção de falar ou não sobre a questão da arma do Nathan. O que, que vocês fizeram? É, então, só um detalhe que até então você não sabe quem é o Nathan Prescott. É, você não tem a menor ideia. Eu meti o louco, eu falei. E sim, na mais pra frente dá, ele fica meio... Isso tem muito... Todas as opções que a gente passar aqui vão ter muita consequência na história. Eu também dedurei. Eu dedurei. Só que daí... Então, quando você dedura, que você descobre quem é a família Prescott. Sim. Porque se você não dedura, provavelmente você vai descobrir mais pra frente. Exato. Eu não gosto de jogar duas vezes jogos assim de escolhas, porque pra mim estraga a experiência. Aí, a partir de então, você tem que voltar pro seu... A Max vai voltar pro dormitório e pra pegar um pendrive e entregar pro amigo dela, o Warren. Sim, amigo esse que, Warren, né, tem uma fé foda, né? É louco pra dar uma bimbada. Ah, Warren. Aí chega a segunda opção, a segunda escolha do jogo. Que você, pra tirar, a Vitória tá na tua frente, ela não quer sair, não quer deixar você entrar e tal, e você tem que se virar. Você dá um jeito de derrubar tinta nela. E aí tem a opção: você tirar sarro da cara dela ou não. Eu não tirei sarro. Eu também não. É, meio mancada. Minha Max era gente finíssima. Porra, todo mundo aqui escolheu quase toda a mesma coisa, é, caralho. Claro, não, mas mais pra pô. Frente a gente vai começar a entrar numa pica aí. É. E pós isso, você entra no dormitório, pega o pendrive, e quando você sai e vai encontrar o Warren no estacionamento, aí vem a primeira consequência da primeira escolha que a gente fez. Que, sim, no caso, como a gente dedurou o Nathan, ele aparece pra descer a porrada, e ele arrebenta o Warren no meio. Detalhe que, coitado, ele não liga se você é mulher. É, ele não liga por você ser a Max. Ele é tipo ele vai o drogadinho também. Playboy. Exato. Escroto. E chega de caminhonete a sua querida amiga de cabelo azul, Chloe. Que exatamente te resgata e leva pra casa dela. E aí você descobre que a Chloe, na verdade, é uma amiga sua de infância. É que você não tinha percebido por quê. Porque antes a Chloe era muito diferente. Ela era toda certinha ela e tudo mais. Ela tinha cabelo longo e castanho. Agora ela tá com cabelo curto e azul. É, e tipo, tá com a roupa mó... cheia de tatuagem. Exatamente. E enquanto você tá na casa dela, elas começam a colocar o papo em dia e tal, e a Chloe aceita, acende um baseado e começa a dançar. E de repente chega o padrasto dela. Nossa, que e bate na porta. Aí chega mais uma opção, que é a última opção importante do primeiro capítulo. Que você tem que se esconder. E você acaba se escondendo no guarda-roupas. E você tem 4 opções. Você assume a culpa do baseado, que ele questiona, que o pai dela é o zelador da escola. O padrasto. É o David, caso, né? É o David. Ele é o zelador e ele é cuzão pra caralho. Ele pega no pé dos alunos e caralho é 4, porque ele é um ex-militar que lutou na guerra e tal, e voltou e arranjou um emprego de merda de segurança de escola. Só uma observação, antes disso, você, um pouco antes de ir pro estacionamento, você se depara com o David peitando a Kate. Não, é depois. Não é? Ah, não, é antes, tá certo. É antes. E daí, tipo, tá certo, escolhe. Eu pulei essa escolha. É a terceira escolha importante, que você escolhe ou tirar uma foto da situação, ou interferir e botar o cara no lugar dele. Eu interferi. Pra caralho. É, eu tirei foto. Você tirou a foto? É porque eu pensei assim, eu tirar a foto pra depois mostrar pro diretor. E isso não aconteceu. Ah, entendi. Eu tirei a foto, mas depois eu pensei, putz, eu não devia ter feito isso. E na hora eu voltei no tempo e escolhi peitar o cara. Eu fui direto pra peitar o cara. E depois você vai pra casa da Chloe e tal, acontece tudo isso. E ele questiona sobre o baseado, a Chloe. E sim, começa a partir pra cima. Aí você tem a opção de assumir a culpa. Você sai do armário e assume que é seu. Sai do armário. Você pode... Aí tem a opção que ninguém escolhe, que é colocar a culpa na Chloe. Não. Tem, você é tonto. Tem como culpar a Chloe. Tem, né? Ficar escondida e tem sair de lá e peitar o cara. Falar, carai, o que você tá fazendo? Você tá maluco? Eu falei, ó, esse bagulho é meu, velho. É. Eu fiquei escondido. Ô, louco. E aí? E aí, obviamente, que a Chloe não curtiu muito o negócio, né? Caralho, mano. E ela fica jogando essa porra na tua cara até o fim do jogo. Ela, tipo, qualquer coisa que acontece, é ah, beleza, mas assim, você ficou escondido e não. E deixou me fuder com o meu padrasto. Então, quando você assume o Banza, ela fica o tempo inteiro, não, porque o negócio lá da maconha, você me ajudou. É, só que aí tem uma questão também que a gente esqueceu de falar. A Rachel. Rachel. A Chloe, ela tinha uma amiga, né? Muito amiga dela, que era a Rachel, que ela tá desaparecida. O microfone é seu, amigo. Eu vou deixar você arrumar ele de um jeito certo aí, antes da gente continuar. Tá bom. Que você não tá falando nele. Tá bom, agora eu tô? Mais ou menos, mas continua assim que é bom. A Rachel era muito amiga da Chloe, só que ela tá desaparecida há mais de um mês. E ela ainda tá procurando ela. Só que os policiais já pararam, porque faz tanto tempo já que ela tá desaparecida, e ela quer ajuda da Max, depois de um tempo, pra ver se ela não ajuda um help pra achar essa menina. Detalhe que quando você sai da escola, logo depois que você fala com o diretor, você vê um cartaz. Sim, procurando a Rachel. Procurando a Rachel. E quando você chega no quarto da Chloe, você descobre uma pilha de cartazes. Ou seja, foi a Chloe que tava distribuindo, né, esses cartazes. Sim. E termina o primeiro capítulo... termina o primeiro capítulo com elas indo até o farol. E a tempestade. E a Max começa a ter de novo a visão da tempestade e tal, e conta pra Chloe sobre o poder dela. É verdade. É. Aí tem o segundo capítulo, que é Out of Time. Fora do tempo. Out of Time. Aí você resolve falar alto quando não deve, né? Mas tudo bem. Que é fora do tempo. Fora do tempo. E começa com a Max no dormitório dela. Caralho, Fora do Tempo é um bom nome pra esse capítulo. Sim, sim, sim, pra caralho. Principalmente por causa do jeito que ela termina, né? Sim. O Max saindo do dormitório dela e encontrando a Kate. E aí você tem algumas opções de conversa. Você começa a conversar com ela e descobre tudo o que aconteceu. Que provavelmente ela foi drogada numa festa e estuprada. Sim. E seja lá o que mais fizeram com ela. E aí ela tem. Você tem, de novo, opções importantíssimas, que é você fala pra Kate ir até a polícia e denunciar, ou você pede pra ela esperar colher mais provas. Não, e quem escolhe pediu pra colher mais provas? Eu pedi. Meu Deus! Meu Deus, não, vocês são uns monstros, cara. Não, cara. Não, ó, não, é não, simples. É só você pensar o seguinte: você viu como o diretor agiu quando você falou da família Prescott? Mas vem, e você tava polícia, querendo incriminar Deus. O Nathan Prescott. Não, a cidade é dos Prescott. Exatamente. E você ir pra polícia não vai adiantar nada, isso só vai piorar a situação. Principalmente sem prova nenhuma. Sim, sim. Ah, ela, seu tosco. Ela não vai de qualquer maneira. Então tá, okay. Né? Bom saber. Aí depois você recebe mensagem da Chloe, que é pra se encontrar no Two Whales, né? O restaurante da mãe dela. E enquanto você tá no restaurante, você prova pra Chloe, do jeito mais legal do mundo, que seus poderes realmente funcionam. É verdade. Que você basicamente chega pra ela e fala, ah, eu consigo saber o que tá nos seus bolsos. Aí ela, beleza. Aí você vai tentando. É, aí você chuta qualquer coisa, ela vai esvaziar os bolsos na mesa assim e fala, ah, acabou, né? Você não deu certo. Aí você decora cada coisinha e volta no tempo e fala pra ela tudo que tinha. Sim. Não contente, você tem que dizer pra ela tudo que vai acontecer nos próximos 30 segundos. Exato, uma sequência de eventos. Sim, pra caralho, é muito bom. Meu, peraí, você tem os eventos aí não, né? Não, não tenho, tá, mas... é legal. Aquela porra daquela barata. Sim, eu não vi ela na primeira vez. Nossa, eu não vi ela nas três primeiras vezes. Aí eu prestei atenção e eu consegui ver a porra da barata depois, mas sim. A ordem é alguma coisa do tipo, a mãe da Chloe sai de trás do balcão e vai entregar a panqueca, o cara caminhoneiro derruba, derruba a xícara, aí o policial recebe uma ligação de emergência e manda o sidekick dele. O parceiro dele saiu sem ele. Ah, é. O parceiro dele sai sem ele. Ela vai, aparta uma briga entre dois pescadores e uma barata. Uma barata entra no jukebox e fode o jukebox. Não, ela só anda por cima e no exato momento fode o jukebox. E aí, convencido dos seus poderes, a Chloe fala, não, vamos lá pro meu esconderijo secreto. Vamos fazer mais um teste aí, né? E vamos brincar com isso. É isso que ela fala. Ela quer brincar com esses poderes. Que eles vão lá no lixão, né? Sim, só que... Mas já diria tio bem, né? Aí tem a segunda grande escolha do capítulo. Que é você atender o telefonema da Kate ou não. Eu devo dizer que eu negligenciei a Kate de uma forma nesse jogo. Não, eu atendi. Eu não atendi também. Eu atendi e isso depois, mais pra frente, fez muito sentido porque a Chloe ficou putaça comigo por um bom tempo por ter atendido. Mas você não foi com a Chloe então? Fui. Não, você pode atender e entendi. Só que você caga pra Chloe por um tempinho. Só que então, mais pro final a Chloe entende. Eu pensei que você não... Eu pensei que a partir do momento que você escolhesse atender, você não ia com a Chloe. Não, você vai. Ah, então... Ela só fica com cara de cu olhando pra você. Tá. Aí você vai pro lixão, que é onde o esconderijo secreto da Chloe. E lá você descobre que ela passou muito tempo por lá com a Rachel. E inclusive, nesse ponto, tem um ponto importantíssimo que pouca gente percebeu. Quando você vai caçar as fotos, você tem que tirar a foto de um veado. E você tira a foto dele num lugar muito específico que mais pra frente vai vir à toa. A cabeça do Rafael acabou de explodir. Puta que pariu! E aí isso contribui pra uma das minhas teorias também. Aí, você brincando, a Chloe pede pra você encontrar umas garrafas e tal. Pra dar uns tiros. Pra atirar, porque ela roubou a arma do padrasto dela. É, porque é tonta. E aí, o que ela faz? Ela fala, você vai me guiando e tal. Ela vai dar um tiro, erra, você volta no tempo e fala, mais pra esquerda, mais pra direita. E nesse ponto acontece o que é a segunda morte da Chloe no jogo. Que você pode matar a Chloe nesse ponto. Pode? Pode. Você atira no para-choque e a bala ricocheteia e volta em você. Volta nela, Chloe. Sim. Dessa eu não sabia. Isso é um ponto importantíssimo no jogo também. Só que aí, nisso, chega no Ferro Velho um tal de Frank, que é um traficante da qual a Chloe compra os bagulhos. Compra e faz uns trabalhos pra ele, né? Porque aquela dívida que ela tava cobrando do Nathan era pro Frank. Na verdade, ela pegou emprestado o dinheiro dele. Ah, sim. É que no Before the Storm, que é o prequel, mostra que ela trabalhou pro Frank. Sim, também. Então, mas é que a dívida dela é porque ela pegou emprestado. Inclusive, mais pro fim, você consegue ver isso no caderninho dele. Verdade. E nisso, o Frank vai pra cima da Chloe com uma arma, com uma faca e tal. E aí você tem duas opções importantíssimas, que é atirar ou não no Frank. Que você tá com a arma da Chloe nesse momento. Atirar no Frank. Atirar no Frank. Atirar no Frank, ele não morre mesmo. É, ela tava sem balas. E aí o Frank fica meio putaço e vaza. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem cachorros lá, tá. Aí depois você tem um caso que vocês começam a andar nos trilhos do trem. e a Chloe acaba prendendo o pé enquanto vem uma locomotiva. Ai, caralho, a locomotiva tensa. Matando pessoas, tensa, cara. Essa parte é tensa, cara. E aí você simplesmente salva ela, não tem nenhuma opção diferente. É, mas ela diferente. É meio tensa. Sim, né? Mas aí quantas é outro... vezes você voltou no tempo? Exato, aí é outro ponto da morte da Chloe. A Chloe morre. Vai contando quantas vezes ela morre nesse jogo. Morreu 3 já. E depois que você salva ela, tal, vocês resolvem voltar e voltar pro seu dormitório. Só que, quando você chega lá, a Kate tá no telhado do dormitório. Sim. E se joga. E você consegue não. voltar no tempo. É, você volta pra aula, né, depois desse incidente. Ah, sim, sim. Você volta pra aula e, de repente, passa um monte de aluno, entra um aluno gritando, ah, tem uma menina em cima do telhado dormitório feminino. Só que aí, tipo, a Max voltou tanto no tempo nessa hora... Que ela não consegue mais voltar. Então, a partir desse momento... Não, ela volta. Não, mas só que... Ela não, volta, aí quando ela sobe no telhado, não tem como voltar. Não, calma aí. Não se apressa, menino. Ela chega lá, a Kate se joga, ela volta no tempo e ela não sabe o que fez, que ela conseguiu parar o tempo. Exato. Ah, é verdade. Tem as bombinhas pra... E ela vai até o telhado. Você sofre com ela nessa caminhada, hein, cara? Puta que pariu. Porra, porque, tipo, ela vai sofrendo até o telhado, cara. E chegando no telhado, você chega num ponto crucial da história... Que o jogo simplesmente fala, sabe esse poder de voltar no tempo? Não. Fia no cu. Você vai ter que salvar essa menina agora sem voltar no tempo. Sim. E tudo que você fez no jogo, tudo que você viu, principalmente no quarto da Kate, todas as coisas que você falou pra ela, todas as suas ações vão espelhar nesse momento, porque você tem que salvar a menina do telhado. Sim. João, já prevendo o que aconteceu, o que aconteceu com a sua Kate? Eu salvei ela. Eu salvei ela. Por causa que eu escolhi o versículo certo. Não só isso, mas também você tratou ela bem. Sim. Mano, eu não atendi a ligação dela e eu errei o versículo. Ela se matou. Pois é. Pra que, no caso da Kate se matando, você perde aí, tipo, umas 3 horas de jogo mais pra frente. Some da sua timeline, porque não, simplesmente ela tá morta. Se ela morresse, nossa, não consigo nem pensar como ia ser o jogo sem ela. E essa é a próxima... Pois é. E essa é a próxima grande decisão do jogo, que é se você salva ou não a Kate. Que não é bem uma decisão, é um reflexo das suas atitudes. É, aí realmente existe um jogo, digamos assim. Se você acertou o jogo, você salvou ela. Se você errou... Sim. Ela se mata, infelizmente. E depois desse caso, caso você salve ou não a Kate, você entra numa situação na sala do diretor com o David, o Jefferson e o Nathan. Puta merda! E você tem que apontar um dos culpados. E detalhe, antes da Kate ir pro telhado, ela tava numa discussão com o Jefferson na frente. Sim, da sala de aula. Chorando pra caralho. Ou seja, você tem motivos pra incriminar cada um. Eu incriminei o Nathan. Sim, o Nathan também, porque ele já tava sendo meio babaca. Eu incriminei o Nathan. Apesar de que, né? É porque tudo já tava convergendo pra ele, né? Sabe, a festa era dele, quem drogou ela provavelmente foi ele até. Mas, então. Mas assim, essa decisão, eu confesso que eu fiquei um tempo olhando pra tela do celular... Pensando, o que eu faço? Eu pensei em jogar pro David. Eu pensei em jogar pro David também. Ninguém teve motivos pra jogar pro Jefferson. Esse é o problema. Até então, você não existia motivos pra jogar pro Jefferson. Continuando. Pois é. Agora acabou o segundo capítulo, né? Sim. Agora entra no terceiro capítulo, que é o Chaos Theory, Teoria do Caos. Isso é bem legal, porque lá no começo a gente vê uma borboleta e existe aí o efeito borboleta, né? Sim, cara? Que é a teoria do caos, né? Exatamente. Se uma borboleta, um bater de asas de uma borboleta em Tóquio pode causar um furacão em Nova York. Pode causar um carnaval no Brasil. É. Ok. No começo do terceiro capítulo, é de noite, você recebe uma mensagem da Chloe falando, ó, vem aqui na escola rapidão que eu preciso da tua ajuda. É. Só que, se você salvou a Kate, você tá com o coelhinho dela no seu quarto e você cuida dele e tal. Ah, é verdade. Você não cuida. Pois é, o coelhinho também virou perna longa amassado, pelo jeito. O coelhinho morreu. Chegando na escola, você encontra a Chloe e vocês veem o Jefferson conversando com a Vitória. A Vitória tentando comprar a entrada dela no concurso de fotos que ele tá promovendo pra poder, através de sensualizar pra cima dele e tal. Comprar com o corpo, né? Só um detalhe aí. que vocês não viram o memorial que foi feito pra Kate. Não. Pelo menos isso eu vi. Tem ali. Memorial? Tem um memorial na, na porta do quarto dela. E algumas mensagens escritas no quadro de avisos dela ali. E na frente da escola também tem outro memorialzinho cheio de velas. Não, mas tal, tá, na frente do quarto dela tem algumas flores quando você salva. E tem em todas as, os quadrinhos tem coisas escritas pra ela. Inclusive no quadro dela tem acenado por todo mundo. Eu acho mais legal ver ela viva do que ver o memorial. Pois é. Ah, e outra coisa, nesse meio tempo você acaba descobrindo que a Vitória não é uma pessoa tão má quanto ela parece. É. É. Não, é. É assim, é a impressão que passa até então. É que ela quer se dar bem a qualquer custo, sim, né? Sim, sim, é uma dessas pessoas. Sim. Depois que eles vão embora da frente da escola, você acaba entrando na escola com a Chloe, porque como o padrasto dela é o segurança da escola, ela tem a cópia da chave. Sim. E vocês têm que procurar algo que leve a incriminar o Nathan sobre a Chloe, sobre a Kate e sobre a Rachel. Isso, sobre o desaparecimento da Rachel. Pra fazer isso, vocês invadem a sala do diretor da forma mais incrível do mundo. Isso aí, a gente tem um poder que eu achei muito foda. Max Giver. Que é voltar no tempo sem se mexer. Exatamente. Mas o que acontece? Primeiro você tenta com a bomba. Sim. É, você consegue, né? Você explode a porta do diretor. Sim, só que... Depois que você já tá lá dentro, você volta no tempo e abre a porta por dentro. Mas porque tocou o alarme da, sim, da escola. Exato, você toca o alarme, você corre lá pra dentro, né? Sim. Volta no tempo. Dentro da sala. Dentro da sala, a Chloe tá do lado de fora tentando abrir. E você vai lá e abre a porta pra ela. E aí você acaba achando os arquivos sobre a Rachel, sobre a própria Chloe, sobre a Kate, sobre o Nathan. E vários, vários documentos de pessoas que trabalham na escola, de pessoas que frequentam a escola. Sim. E aí vem uma outra decisão importante. Que você tem um pacotinho de dinheiro destinado a pessoas com deficiência física. Vocês roubaram ou não? Ah, mas nem a pau. Eu roubei. Ah, pelo eu amor roubei. De Deus, eu cara. Roubei pelo seguinte, não. Eu roubei pelo amor seguinte, de Deus. Você era destinado pra pessoas lá, por que que tava na gaveta do diretor, filha da puta? Ah, ele é o diretor da escola, não é ele que destina as coisas? Não, ele é o diretor, não é o tesoureiro. Mas aí eu tenho outra, outra interpretação. A Max, ela tá tentando se enturmar de novo com a Chloe, que é a grande amiga dela. Então ela acaba indo nas decisões, sabe? E eu cheguei num, sim, ponto que eu tava dentro da cabeça da Max e eu falei, ah, foda-se, vamos pegar isso aqui, sim, vai. Não, tem essa também, porque a Chloe, naquele momento, tava devendo $3,000 pro Frank. Sim, e isso era um jeito de... Porque, voltando um pouco, no lixão, ela percebeu que o Frank tava com uma pulseira que era da Rachel. Exato. E aí ela pensou, eu dando dinheiro pro Frank, talvez ele consiga soltar alguma coisa da Rachel pra mim. Aliás, eu pago o que eu devo e dou um a mais. Sim. Só pra conseguir alguma informação sobre a Rachel. Sim. Aí depois ela saem de lá e vão mergulhar na piscina. Que eu, sinceramente, tava torcendo pra rolar uma cena... Lésbica. Uma cena lésbica lá, uma cena amorosa eu entre as duas. Eu acho que todo mundo tá... Porque assim, eu não... porque não, eu tava dando não pela tara. Não pela sacanagem da coisa. Mas tipo, porque tava uma sintonia tão, sim, da hora, que seria muito da hora se isso acontecesse, saca? E... Apesar que, antes disso... No quarto da Chloe, a Chloe desafia a Max. Eu não sei, a dar um beijo. Beija ela. Eu nunca voltei pra ver o que eu ia fazer. Eu tentei dar um beijo. Eu dei um beijo nela. Rola? Rola. É, só que ela, a Max então é fodona, tá ligado? Ela dá uma dessa, tá ligado? E tem os. Tem os reflexos disso mais pra frente também. Sim. Aí depois o David chega na. Ah não, inclusive essa parte do beijo é agora, viu? É nesse capítulo. Tá. O David chega na piscina, quase pega as duas, elas fogem e vão pra casa da Chloe. Isso. E eles vão dormir lá. Nisso que acorda, tem essa cena do beijo. Sim. E essa aí, pra tocar essa música que toca nessa hora é tão. Então, tão gostosa. Eu fiquei muito tempo deitado lá na cama com a Chloe. Só escutando a música e vendo a fotografia do jogo. Eu fico... Sempre que tem a opção sentar no banco ou fazer isso, eu fico só pra ouvir os pensamentos da Max. Exato. Que é um negócio muito fantástico. Mas eu falo assim, do beijo eu não beijei ela porque eu tava querendo que ela ficasse com o Warren. Não, ele é muito escroto, cara. Não, é cara. Porque eu me identificava muito com ele. Pô, então eu achava muito louco. Primeiro que ele... no pendrive do Warren... Achei, é antes ou apesar que esse pendrive é qualquer coisa, né? Não, é. Tanto faz. No pendrive do Warren... Como, ó, você tá afim de uma mina, João. Você passa um pendrive pra ela cheio de putaria e alguns Holocausto Canibal. Mas ela, a Max adora esse filme. Sim, então, mas a Max não gosta de putaria. E tem uma pasta Max. Eu tenho medo do que tem nessa pasta Max. É desenhos dela. Ah, eu gostava, eu me identificava com ele. Não, cara, ele não dá. Ah, tipo okay. Assim, ele era gente boa, cara, mas não. E ele chamava ela pra fazer maratona de Planeta dos Planeta Macacos. Planeta dos Macacos. Bom, aí depois que você acorda, você bota as roupas da Rachel, porque sim, as suas estão molhadas. Que a Rachel deixava roupas no quarto da Chloe, pra ficar assim, meio que você já fica sabendo de algumas coisas. E você desce pra tomar um café da manhã com a mãe da Chloe. E você começa a vasculhar as coisas do David, procurando informações e evidências sobre alguma coisa que possa levar ao... É o detalhe aí, que a Max é encherida pra cacete. Então, mas é que tá, você descobre que ele tá vigiando para caralho alguns alunos ali. Sim, inclusive, tá a Kate, inclusive a Kate, a Rachel, o Nathan, a Victoria... Sim, e. Ou seja, os principais são investigados. E de repente começa uma treta entre o David e a Chloe. E você tem a opção. Você acaba tendo a opção de jogar as coisas na cara do David ou você ficar do lado do David. E essa é uma grande opção. E ninguém ficou do lado do David. Era como você jogar na cara, ficar do lado dele ou ponderar. Assim, mano. Só parar a briga. Mas vai tomar no cu. E outra, fala no microfone. Eu fiquei do lado da Chloe. Não, eu tentei e falei, não, gente. Vamos brigar. Mas tenta falar no microfone. Ô, caralho. É sério. Olha como tá o waveform dele aqui. Não, tá uma bosta, cara. Tá uma bosta. Fala no microfone. Mas sério, cara, não, velho. Você tem que ficar do lado da Chloe, porra. Sim, é. Até então, a Chloe é o motivo de tudo isso, cara. É. Tudo bem que nessa, a mãe da Chloe treta com o David e fala, ó, vaza daqui, meu irmão. É, dá treta. Sim. Sim. E aí você percebe a situação de bosta que fica a família, assim, toda despedaçada e tal. E você resolve ir atrás do Frank. Conseguir um jeito de entrar no trailer dele e tal. Ele tá no Two Whales. É. Comendo. E você tem que arranjar um jeito de roubar a chave dele. E quando você consegue roubar, você tem alguns modos de você conseguir aquela chave. Então não tem muito bem como ficar falando tudo aqui. Mas quando você pega, você sabe que o cachorro dele tá dentro do trailer e o cachorro dele é filha da puta. E tem outra opção importante no jogo que eu acho que ninguém escolheu a mais terrível, que é você pegar o osso e jogar no meio da rua ou no estacionamento. Não, gente, não. Pelo amor de Deus. O Rafael Deus. Jogou no meio da rua, pelo jeito. Na verdade, o cachorro morre. Pois é. Eu matei o cachorro, cara. Pois é, não deveria ter feito isso. Eu joguei no estacionamento e ele ficou lá bonitinho. Desculpa, Frank. Não, eu lembro, eu matei Pompidou. Vocês têm que morrer. Nossa, mas ele fica muito bad. O Frank fica muito bad. É claro, filha da puta, você matou o cachorro do cara, velho. Tipo assim, Por que você jogou essa merda na rua? Porque eu tava puto com o Frank. E você vai descontar no cachorro. Então, mas não... Ai, cara. Eu matei o cachorro. Eu também. Não pode matar o cachorro. Cachorros são bonzinhos, você não desconta a frustração com o dono em cima do cachorro. Pompidou, né? Pompidou. E aí dentro do trailer você começa a vasculhar por pistas da Rachel e acaba encontrando um diário do Frank com várias fotos com a Rachel, inclusive levando à conclusão de que os dois tiveram um caso foda. Sim, sim. E a Chloe não sabia disso. A Chloe não sabia. E quando ela fica sabendo, ela fica putaça pra caralho e começa a descontar em todo mundo. Tipo, ah, a Chloe me abandonou, você me abandonou, meu pai morreu e foi embora, deixou a gente sozinho, não sei o quê. Essa ideia da Rachel ter ficado com ele me assusta um pouco. Principalmente depois de ter conhecido parte do Before the Storm. Não assisti. Eu não consigo entender como eles ficaram juntos. Deve ter um motivo. Sim, porque, assim, com certeza ela não simplesmente amou o cara. Ela tinha algum motivo. É que tá. Se eu for falar qualquer coisa, eu vou acabar dando spoiler do Before the Storm. Então é... Então quietinho, exato. Porque a gente não tá falando de Before the Storm. Exato. Aí a Chloe começa a colocar a culpa de tudo na perda do pai. Começa a ficar putaça com o pai dela que morreu e não sei o que. Se ele não tivesse morrido, as coisas não eram bem assim. Tararau, tararau. E aí ela deixa a Max no dormitório e vai embora putaça pra caralho. E a Max fica no quarto dela sentada olhando pra uma foto dela com a Rachel de 5 anos antes, que o pai dela tirou no dia que ele morreu. E aí se descobre mais um poder. Que ela consegue voltar pro momento da foto. Exato. Que é quando ela fala assim, e se eu pudesse voltar até aí? Pois é, João, seu áudio agora tá legal. É. Valeu. E aí você volta nesse ponto e você consegue salvar o pai da Chloe. Você muda o futuro totalmente. Só que, quando você volta pro seu tempo, você faz parte do Vortex Club, que é o clube da vitória, que ela tá puxando o teu saco pra caralho. É. Bem, e aí, tudo muda, cara. Aí, primeiro, no primeiro capítulo, depois de tudo, teve uma nevasca. No segundo capítulo, teve um eclipse. No terceiro capítulo, quando você tá indo na direção da casa da Chloe, eu já tô tudo arrepiado aqui, vai tomar no cu. Você vê um monte de baleia encalhada na praia. Caralho, é verdade. E aí, quando você chega na casa da Chloe, o pai dela tá vivo. Ela fala, não, eu vim aqui ver a Chloe, porque eu não tenho como abandonar ela. Ela vai gostar de ver você. Velho, quando você vê a Chloe paraplégica na cadeira de rodas, velho, eu caí no chão chorando, mano. Puta que pariu, que jogo filha da puta. Porque o pai dela não morre no acidente, mas a Chloe fica paraplégica. Pois é. Ah, e uma outra decisão importante também que teve antes disso, eu me empolguei demais, é que você tinha como deixar a arma com o Frank. Ah, é? Sim. Não sei. Sim. E eu não deixei, óbvio. Ah, não, também não. Não. Pois é, e assim, dessa forma maravilhosa, acaba o terceiro capítulo. E começa o quarto capítulo. O lazarentíssimo quarto capítulo, eu diria. Dark Room. Eu falo, esse capítulo, acho que eu chorei mais do que no To The Moon inteiro. Bem, essa primeira... Tem uma primeira que começa, né? Olha, João, deixa eu só fazer uma observação para os ouvintes. Ouvintes, desculpa se vocês não ouviram a voz do João até agora. Por quê? Porque ele não confere se o microfone dele está ligado ou não. A gente estava recebendo aqui algumas frequências, que eu acredito que em parte vai dar para ouvir ele, mas se em algum momento não deu, é porque ele, mexendo no microfone, conseguiu desligar o microfone. Prosseguindo. Desculpa. Ah, o Pedro estava contando, é melhor ele continuar contando. Ok. Agora então, que você pode falar, ele não quer falar. Capítulo 4. Começa com você e a Chloe agora na cadeira de rodas dando uma volta pela praia. E mano, ela nem vira a cabeça direito, cara. É, isso, ela, nossa, tem mano, o gessinho lá. A Chloe, que era aquela pessoa, tipo, cheia de vida do jeito dela, mas tipo... Ela tá Christopher Reeve, né? Ela tá Christopher Reeve, cara. E elas andando pela praia, assim, ela na cadeirinha motorizada dela, movida pelas ondas cerebrais, que isso realmente existe, né? E aí elas param pra ver o pôr do sol, só que tem aquele monte de balinha encalhada e tal, e a Chloe falando, ah, pô, que ela tá totalmente diferente, ela tá certinha, ela tá com o cabelo dela normal, castanho, falando que não gosta de palavrão e tal. É. E ela falando, eu detesto que me tratem como bebê, sabe? Eu sei que como é foda ficar nessa situação, não precisa jogar na cara e tal. E aí elas voltam pra casa da Chloe. E vocês começam a assistir um filme e tal. Na manhã seguinte, a Chloe te faz um pedido. Nossa. E esse pedido fudeu com a minha alma. Porque o que ela diz é... eu quero que você pegue aquele botãozinho na máquina e gire pro 11. Assim eu simplesmente vou dormir e a última memória que eu quero é poder ter passado meus últimos momentos com você. Ou seja, você mata ela. Você mata ela ou você não mata cara, ela? Cara, eu não tive coragem, cara. Eu não acho que tive. Ninguém teve eu coragem. Eu matei. Eu não tive coragem. Eu não tive coragem. Eu não tem os motivos, tem os motivos. Eu não conseguia, cara. Eu não conseguia. Não, mas... O que acontece? Porque é aquilo que a Chloe fala. Ela não pode viver daquela forma, sabe? Aquela não é a Chloe que você conhece. Então, o maior favor que você faz pra ela naquela situação... Porque, realmente, ela fala que eu tô só atrasando o inevitável. Sim. Que a situação dela tá se deteriorando cada vez mais e a situação financeira dos pais dela tá indo cada vez mais pra bosta. O que você faz ao sacrificar a Chloe nessa situação... É fazer um favor pra sua grande amiga, que ela realmente tá te pedindo de coração, sabe? A maior prova de amor possível que poderia dar naquele momento é você ser a pessoa de confiança que vai fazer o maior favor da vida dela. Eu não consegui, cara. Não dava. Não eu dava. Não dava, cara. Não dava. E não aí dava. Você aproveita o seu grande poder de voltar no tempo e você volta pra aquela foto e você deixa o pai da Chloe morrer. É. Que aí você... Que é outra decisão lá. Que, tipo, você sabe que você tem que tomar, mas é tão bosta. É muito bad decisão, vibe. Cara. Sim. Aí você volta pro tempo presente E óbvio, você dá um puta de um abraço na Chloe e aí tem um diálogo que muda. Caso você não beijou a Chloe, ela só fala: ah, então você não queria um beijo naquela hora, mas agora você quer, tipo. Ou então, ah, você ganhou um beijo naquela hora e agora você quer o tempo todo, não sei o quê. E você começa a juntar os pontos pra conseguir desvendar o mistério de Arcadia Bay, que ninguém sabe até então. E você resolve fazer o quê? Você vai até ao dormitório de novo pra poder colher pistas no quarto do Nathan. Isso. Aproveitar que ele foi suspenso, dependendo da situação, na nossa situação, que a gente colocou a culpa nele no final do segundo capítulo. Sim. Ele foi suspenso. Então você resolve ir lá pra procurar alguma pista e você acaba achando algumas coisas. Você acha o celular dele num saquinho. Aliás, convenhamos, o quarto dele bizarríssimo. Cheio de foto de BDSM que você tá torcendo pra todas elas serem consensual. Sim. Inclusive, se eu não me engano, tem de pessoas conhecidas ali fotos, não tem não? Não mostra. É verdade, não mostra o rosto, tá certo. E aí você acaba encontrando o celular dele escondido atrás do sofá. Só um detalhe que o Nathan, ele tira não só BDSM, mas tipo túmulos, só coisas... Animais mortos. É, só coisa bad vibe assim, sabe? Não que BDSM seja, se for com, né? Consensual. Consensual, beleza. Aí, na hora de sair, você e a Chloe dão de cara com o Nathan, obviamente. É. Que vai pra cima de vocês com uma arma novamente. Mas aí aparece o Warren e começa a descer o soco nele e vem a segunda grande... Eu adoro essa segunda parte. Grande escolha. Vocês deixaram ele bater ou vocês impediram? Não, eu tava mó querendo que a Max ficasse com o Warren. Eu larguei ele sentando a porrada. Eu fui lá e parei ele. Falei, então, não, cara, não é assim, vamos vazar daqui. Muita vontade de deixar ele dando porrada, mas não consegui. Eu deixei. E aí? E aí que ele fica caído no chão, chorando, pedindo desculpas. Eu devia ter feito isso. E vocês vão embora. Não, ele, se eu faz, ele vai com você e você vai embora depois, é todo mundo feliz e tal. Ok. Eu gostava dele, tá? Saindo desse lugar, você vai atrás do Frank pra entregar o dinheiro e conseguir alguma pista sobre a Rachel. Chegando lá, você tem um diálogo assim, uma árvore de diálogo gigante que tem várias possibilidades. E aí, desse diálogo com o Frank, você pode dar o dinheiro, você pode não dar o dinheiro, e você tem três saídas. Carai, o que tá acontecendo? Não, eu gosto de mexer em coisa na mesa. Ok. As três saídas que você tem é: a Chloe mata o Frank com a arma. Caralho, não tive essa escolha. A Chloe machuca o Frank, não é uma escolha, é uma consequência do seu diálogo. A Chloe então machuca o Frank com um tiro na perna ou com uma facada na perna. Ou ninguém se fere. Ninguém se feriu na minha. Tiro na perna. Facada na perna. Facada? Dá pra matar ele, cara. Dá pra matar ele. Eu matei ele a primeira vez e voltei no tempo. Ô, louco. Porque eu deixei a Chloe com a arma. E você, depois que você volta no tempo, você tem a opção de fazer a Chloe jogar a arma fora. Então, eu dei um tiro na perna, depois voltei no tempo pra conversar de boa. Ah, não. Eu acertei a perna, é verdade. Eu lembro dele mancando. Ele xingando e mancando. Sim. Mas depois eu voltei pra ficar de boa, assim. Sim. E aí começa uma parte que eu achei muito maçante no jogo, que é você juntando as pistas. Você consegue o decodificador do diário do Frank, né? Porque ele coloca o nome de cada pessoa com uma raça de cachorro e tal. Então fica difícil de você saber. E quando você liga os pontos pra procurar saber onde que tava o Nathan no dia da festa, você acaba chegando num celeiro. Puta que me pariu. E nesse celeiro... Eu já tô ficando bad pra caralho. Nesse celeiro você acha uma porta escondida no chão que vai pra um bunker subterrâneo. E lá dentro tem equipamento fotográfico pra caralho, muitos mantimentos de água e comida enlatada, drogas e alguns álbuns de fotografia com o nome de cada menina de Arcadia Bay. Sim. É um estúdio fotográfico inteiro ali, né? Sim, tem luzes, tem tudo. E tem uma pasta vazia, né? Tem uma pasta vazia com o nome Vitória, tem uma pasta da Kate com fotos que tirou da Kate naquele dia e tem a pasta da Rachel. Também tem uma pasta da Max. Que tem tá a vazia. Pasta da Max. Tem uma pasta da tem. Max. E aquele momento, a Chloe pira. Que você vê a Rachel jogada lá e ela começa a falar: não, me fala que ela tá posando, por favor. Exatamente. Me fala. Eu tô arrepiado pra caralho agora, porque puta que pariu, a Ashley mandou a ver pra caralho na dublagem dessa parte. E ela fala: não, eu não é possível, não é possível, eu sei onde que pode estar, vamos lá pro Ferro Velho. Ai, e vocês vão. E lembra o lugar que o cervo ficou? É. Elas desenterram a Rachel. Nossa. E aí, verdade. Só de lembrar desse diálogo da dublagem fodida que pariu, a Ashley Burt fez, cara. Já me dá um aperto no coração fudido, porque... Caralho, velho. Não, é... Nossa, se fosse a versão de estúdio, eu ia falar... De estúdio, a versão editada, eu ia falar pra colocar o áudio dessa parte agora, porque é um negócio de partir o coração pra caralho. Porra. Nossa. E aí vocês encontram a Rachel morta. Só que aí, nessa noite vai ter a festa da Vortex, que é a festa do fim do mundo, que é na escola. Sim. Na área da piscina. E a Chloe vai lá putaça querendo já matar o Nathan. E vocês procuram ele, vocês não acham ele em lugar nenhum. E vocês encontram o Jefferson, que fala sobre a foto e tal, dá o prêmio da melhor foto pra Vitória. E nesse ponto tem a outra grande escolha, que não é bem uma escolha, também é outro reflexo da sua árvore de diálogo, que é a Vitória acreditar que quando você fala pra ela que ela tá correndo perigo na mão do Nathan. A Vitória não acreditar ou você nem avisar ela? Não, a Vitória, eu falo pra Vitória e ela fica esperta. Eu avisei e ela dá uma desdenhada, assim. Eu avisei e ela acreditou. Ela ficou esperta. Ela não acreditou. No meu caso, ela acreditou, agradeceu, caralho, a quatro. E aí ela ganha o concurso de foto. E nisso, vocês recebem no celular da Chloe uma mensagem do Nathan falando: ah, depois que eu terminar aqui não vai sobrar mais pista nenhuma. É. E vocês correm pro lixão, chegando lá no lugar da Rachel. É porque ele fala, né, que não vão conseguir achar o corpo da Rachel em lugar nenhum. É, eles só falam que não vão achar evidências. Não, mas coisa. Ele cita a Rachel porque nesse momento eles voltam pro... Sim, aí eles voltam pra lá, escavam de novo e acham o corpo da Rachel. Só que nisso a Max toma uma agulhada no pescoço, ai, ai, ai. Fica grogue, e a Chloe toma um tiro na cabeça. E quando você vai ver quem que é... É o Jefferson, filho de uma puta desgraçada. Jefferson lazarento. Ah, que ódio dessa parte, velho. Aí, tipo... Aí você sente ódio. Porque, assim, até determinado ponto do jogo... Você vai levando, porra, esse é o cara que você admira, né, cara? Pô, sim, esse cara. Você não desconfia dele em momento algum. Então, mas na festa eu já comecei. Mano, esse professor tá meio esquisito. Na festa da Vortex. Não, mas eu nunca, em nenhum momento eu suspeitei de nada. Aí quando apareceu ele. Porque, tipo, aparece ele como? Quando a Max tá caindo, a câmera meio que vira pra ele, na visão dela. Aquela... Não, é depois do tiro na Rachel. É na Rachel, não, na Chloe. A Chloe tá caindo e você vê o rosto do Jefferson. Qual é a última coisa que você vê. É a quarta vez que a Chloe morre. É a quarta vez que a Chloe morre. Só que é meio que incontável, né, a quantidade de vezes que ela morre. Sim. E aí acaba o capítulo assim. E agora o quinto capítulo. Que é o polarizado. É o último episódio, gente. Sim, e... É uma putaria tão louca. Sim. Porque você acorda no estúdio do Jefferson, o estúdio subterrâneo, e tá a Vitória amarrada no seu lado, no chão, grog. Quê? Sim. Não tava? Não. Ué? Não tava. Será que é porque ele não acreditou? Acho que sim. Talvez. Ah, eu salvei a Vitória, seus putos. Tá vendo? Vocês salvaram a Kid, salvei a Vitória. Na verdade, eu acho que não, porque ela acaba morrendo, né? Que ele mata ela. Ué. Ele mata ela mesmo quando você avisa. Então tá. E aí você descobre que ele matou não só... Quem matou a Rachel foi o... Nathan querendo imitar o estilo de foto do Jefferson, que foi quem fez a foto da Kate. É, porque o Jefferson, ele tinha um estilo de foto assim. Ele queria fotografar a pessoa no momento que ela tá inconsciente, no momento que ela desperta e no momento que ela percebe... Que não tem mais esperanças. Que não tem mais esperanças. E aí eu vou traçar pro capítulo 1. Só um detalhe. Que daí, porque você falou do Nathan, e o Nathan quer fazer isso e dá uma overdose. Sim. Na Rachel. E ela acabou morrendo. E aí você, voltando pro capítulo 1, você lembra dele falando: fotografia, não sei o quê, eu consigo fotografar qualquer um de vocês aqui num quarto escuro e tirar uma foto de desespero. Sim. E ele fala isso na sala de aula e você nem passa. Nem tchum. Ai, ai, ai. E você manipulando as coisas assim ao seu redor, você tá amarrado e você consegue soltar um pé e puxar uma estante com o seu diário. E você abre uma foto. Qual que era a foto mesmo? Ah, a foto dela do concurso, não é? É. Não, é a foto dela do concurso, não. Não, é foto... A selfie dela. Não. É foto de momentos antes dela apagar, lá no quarto escuro. Ah, não. Que ela acorda deitada no quarto escuro. Tá certo. Aí ela vê todo o plano do Jefferson, mesmo tudo que ele fez. Inclusive, ele matou o Nathan e usou o celular dele pra mandar aquela mensagem pra vocês. E você volta pra situação que você tava até então, porque você tava totalmente grog e não pôde se mexer. Aí você puxa a estante e você olha no seu diário a selfie que você tirou na aula dele. E você volta pra esse ponto e entrega a foto pra ele do concurso e acaba denunciando todas as atitudes dele pro David através de um SMS anônimo. Sim. Que aí começa a mostrar todas as fotos, assim, se desfazendo do tempo e atual. Essa forma de mudança temporal é fantástico. É muito linda, é muito foda. Que uma foto queimando e a outra aparecendo no lugar. Sim. É muito foda. E aí o Jefferson foi preso e você tá a caminho da exposição em São Francisco com o diretor. Que tem, e é com aquela foto que eu acho foda pra caralho. É foda que pra caralho. Mas eu fiquei pensando, porra, esse diretor agora que vai querer me fuder, tá ligado? Não, mas é pior que isso. Você quer me fuder? Sim, é pior. Se for porque pior. Chegando na exposição, o nariz dela começa a sangrar e ela tem a visão do tornado de novo. Sim, as coisas não mudaram. E ela liga pra Chloe. Ela pega o celular e percebe que tava no silencioso e tinha zilhões de ligações da Chloe. E mensagem. Sim, ela liga e a Chloe fala: caralho, tá tendo um tornado aqui, eu tô presa na praia, não sei o quê. E a ligação dela corta. Ou seja, nada mudou. E como que vai fazer agora pra voltar? Ela olha pra foto que ela expôs lá e volta pro momento que ela tirou aquela selfie que foi pro concurso. Quando ela volta pra esse momento, ela percebe que a coisa tá ficando mais maluca ainda. Tá tudo meio como se fosse um filme queimado. E ela rasga essa foto pra não entregar mais. Só que quando ela volta pro presente, ela tá na cadeira de novo do Jefferson. Sim. É verdade. E aí eu vou precisar de um pouco de ajuda pra lembrar das coisas. Ela... quando você tá com o Jefferson, você dá uma enrolada nele. E quando ele vai aplicar a droga em você pra te matar de vez, o David chega. É, você grita, você tem... É, o David chega, e daí você volta no tempo pra gritar pro David, avisando que o Jefferson tá armado. E é isso que é foda, porque agora você percebe que o David não era cuzão naquela parte lá. Ele não, é cuzão, ele mas... Não, na ele verdade era ele é um maníaco de pós-guerra e ele surtou, né, cara? Sim. Só que ele tava, tipo, ele tinha... Apesar de, tipo, sei lá, o que, que ele tava caçando na vida dos outros... E assim, depois que você consegue que o David... deu um tiro na cabeça do Jefferson, você vê a preocupação que o Jefferson que o David demonstra, cara. Sim. E aí, porra, e quando o Jefferson fica, o David fica sabendo que a Chloe morreu. Eu não contei. Aí que tá uma... Ah, não, eu não contei. Verdade, eu não contei. Eu contei. Essa é uma escolha pequena do capítulo, porque só tem uma escolha grande. Eu não contei pra ele. É, ele fica bad. Bem bad. Bad pra caralho. Não, eu gostei porque ficou bonito não contando. Do tipo... Ela fala... Ela se escondeu. A Chloe foi pra casa porque ela tava meio estressada. Ela foi lá se medicar. Ele fala, é a primeira vez que eu fico contente da minha afilhada ser uma drogada. Tá fumando maconha, na verdade. Nossa, cara... E aí ela sai de lá, precisando de sinal de telefone pra poder ligar pro Warren, pra poder voltar pra noite da festa que eles tiraram uma selfie juntos. Sim. Ele liga pro Warren e fica sabendo que ele tá junto com todo mundo no Two Whales, durante o tornado. E ela vai até lá, tudo destruindo, gente morrendo pra tudo que é lado. E tem uma opção, uma escolha pequena que é beijar o Warren, abraçar o Warren ou ir embora. Ah, você sabe o que eu escolhi, né, pô? Eu abracei ele, cara. Eu não gosto do Warren. Eu fui embora. Eu gostava do... Eu sempre gostei do Warren, pô. Aí você volta pro momento da festa e avisa a Chloe. Ó, Chloe, você tem que... Eu não tenho muito tempo, eu não vou lembrar de nada disso a partir do momento que eu for embora, então você tem que avisar... Você tem que chamar a polícia. Você tem que... Nós duas temos que ir pra casa e você avisar o David tudo o que aconteceu. Aí, quando faz isso, beleza, o Jefferson é preso e tal. Só que você volta pro presente e você tá na praia com a Chloe, com o tornado acontecendo. Sim. E ela começa a ir com você até o farol, mas você desmaia. Por causa é, de... Aí esse momento é loucura, é loucura, loucura, loucura. Caralho, eu não lembro a ordem direito do que acontece. É a Max se perdendo na própria mente, né? Você vai andando, andando, fugindo do David, depois fugindo do diretor. Depois do Jefferson. Depois do Jefferson. Tem a opção, tem também uma parte que você tá amarrado na cadeira e tá passando várias visões da Chloe falando, pegando absolutamente todo mundo, inclusive a Vitória, falando, porra, a Chloe é uma criancinha, sabe? Uma bosta, sim, não sei nem porque que eu ando com ela e tal. Aí tem a cena depois que você aparece no banheiro, que tá cheio de rabisco de senhas, que você tem que sair desse lugar. Que é muito bom o jeito que você sai. É muito foda, né? Porque, na verdade, a senha tava escrito na parede do lado do espelho. Sim. A única senha de verdade, tipo, o espelho não refletia nada, só uma senha das milhares de senhas que estavam escritas nas paredes. E daí você consegue sair, só que quando você sai, você tá no corredor do dormitório feminino. É, e aí você tem uma ordem pra entrar nas portas, eu assim, me, do tipo... Eu confesso que eu me perdi um pouco no começo. Não, foi fácil até, porque você encontra uma chave com um número de dormitório. Aí você entra por esse dormitório e você, saindo pela porta, você tá no corredor de novo, só que vestido como com as roupas da Rachel. Aí você tem que ir no dormitório da Rachel. Quando você entra, você sai vestido como Vitória. Aí não, você é a Vitória. Sim, você é a Vitória. Você entra no dormitório da Vitória e sai como a Max. E aí você entra no dormitório da Max e você sai numa parte que é um labirinto lá, uma parte que eu menos gostei. É, que é essa parte da vigilância, na verdade. Sim. É... Ah, e antes disso tem uma cena no Two Whales também, que dependendo de quem você salva ou não na parte do tornado, eles vão estar falando, porra, valeu por me salvar, ou caralho, você me deixou morrer mesmo. Eu não salvei ninguém. E aí tem um diálogo com você e a Max do mal, assim, uma Max jogando tudo coisa na tua cara. É. Até que chega a Chloe e fala pra ela, para de encher o saco dela, vai embora daqui, sua filha da puta, não sei o quê. Sim, e tem aquele... No final desse labirinto, dessas perseguições, você começa a subir o barranco lá do farol. Das lembranças. É, e daí você começa a rever todas as lembranças, inclusive, sim, as que foram apagadas... Com a Chloe. Que você viveu com a Chloe. Até chegar lá em cima. E aí você acorda no farol. Não, você acorda no globo de neve. Ih, na lareira, caralho, da Chloe. Puta que pariu. E aí de lá você acorda no farol. Chega o momento da decisão final. É a decisão mais lazarenta. Que é a Chloe decisão mais filha da puta. Que a Chloe fala, isso tudo só aconteceu porque você me salvou. Eu fico muito grato por você ter feito isso, porque eu passei a melhor semana da minha vida com você. Sim. Mas nós duas sabemos o que deve ser feito. Ela fala, você me salvou incontáveis vezes. Tantas vezes que eu morri, ou quase morri. Só que não é justo minha mãe e nem todos os outros habitantes de Arcadia Bay morrerem por minha causa. E aí ela te dá a foto da borboleta e fala, você sabe o que tem que ser feito. E aí você tem duas escolhas. Salvar Arcadia Bay. Não, pior, não é salvar, é sacrificar Chloe ou sacrificar Arcadia Bay. E aí? Cara... Eu, por mais que eu amasse a Chloe e tal... Você amava o Warren? Gostava dele. Nesse momento já era... Porque não. Ele gostava mais do Warren do que da Chloe, cara. Não, mas eu gostava muito da Chloe como amiga da Max. Ela é uma personagem legal. É verdade o que ela tinha falado, sabe? Não era pra ser assim. E isso cai no que eu tinha falado no começo do episódio, que a gente tem que aceitar o que acontece na nossa vida e seguir em frente com isso. Então, enfim, sim, você... eu sacrifiquei a Chloe. Eu sacrifiquei a Chloe. Eu acho que todo mundo aqui sacrificou a Chloe. Cara, porque por faz mais... muito sentido. Sim, mas por mais bota. Mas é que tá, foi a única vez que você fez o que a Chloe disse pra você fazer. Sim. Sim. E outra, eu na vida real, eu mandava tomar num quirky de abeia e ficava com a Chloe. Eu também. Só que, pra caralho. Seguindo o do jogo, a gente percebe que o que tá causando tudo aquilo e o que tá fora do seu tempo é a Chloe. Sim. A Chloe não pode existir naquele porque tempo. A todo momento ela morre. Sim, a todo momento é como se fosse Prince of Persia Warrior Within, que ele mexe com o tempo, então vem a criatura do tempo pra matar ele porque ele fez aquilo, porque ele tá fora do lugar dele. A Chloe é a mesma coisa, algo tá indo atrás dela pra matar, ela não vai ficar viva. Sim. Em algum momento ela vai morrer. E você vai voltar no tempo e vai consertar aquilo e vai acontecer de novo, e cada vez que você conserta, pior fica. Sim. Então, o mais sensato é o sacrifício da Chloe. E sabe o que é o mais triste em tudo isso? A partir do momento que sacrifica a Chloe, nada daquilo aconteceu. Ou seja, você não vai lembrar de nada daquilo. Não, ela lembra. Você como Max? Sim. Ela mesma fala que aquilo lá vai sumir da memória dela. Mas no final você vê o sorriso dela por ter vivido tudo aquilo. Porque, mano, é um negócio tão... É uma aflição tão foda. Você vê a Chloe morrer de novo e dessa vez definitivamente... E o filho da puta do Nathan correndo do banheiro. E a Max encolhida no chão chorando, cara. E você vê o caixão da... Você vê o enterro, né? E daí chega a borboleta, pousa. E é nesse momento que a Max dá um sorriso. Sim. E acaba o jogo. Porque eu acredito que ela sabia de tudo que aconteceu. Sim. Ela tava lembrando os momentos bons. E vocês chegaram a ver o final... Esse ponto aí, dela saber ou não... Não fica claro. Não fica claro, mas eu acho que ela sabe. Mas eu fico pensando na tristeza que é se ela não souber, sabe? É um negócio tipo... Mano, olha o tanto de coisa que elas passaram, tá ligado? É aquilo que eu falo, que a pior coisa do mundo não é você deixar de existir, é você ser esquecido. Certo. Exato. É então, triste. É por isso que me afetou. Dessa maneira que me afetou. Porque eu não tanto porque eu não levei pra esse lado. Agora, a gente percebe que o final verdadeiro do jogo é esse, porque o outro final que você destrói Arcadia Bay é muito ruim. Elas andando é muito bosta. Depois com tudo destruído, andando pela linha do trem. E aí a gente vai pra uma parte muito interessante que eu vi que quando você conversa com o zelador do dormitório, a Max fala, eu vi um cervo esses dias no farol. O zelador fala, esse é seu animal de espírito. É verdade. E o meu é um esquilo, ele fala. Só que o animal espírito da Max não é o cervo. Aquele é o animal espírito da Rachel. Sim. Porque a Rachel que guiou a Max durante tudo isso e mostrou pra ela onde que ela tava enterrada. Exato. Ou seja, o cervo tava em cima de onde eles encontraram o corpo da Rachel. Aí a teoria que eu tenho é a borboleta azul é a Max. Porque a borboleta azul tava perto da Chloe o tempo todo que elas estiveram juntos. Seja através de um desenho, seja através de uma pichação, seja através da própria borboleta. É verdade. E a Mac e a Chloe é o pássaro azul. Porque ela tá sempre tentando, se debatendo pra se livrar de todos os lugares que tá prendendo ela. E ele sempre se machuca ou morre e sempre é salvo pela Max. É verdade. Nossa. Putz, é verdade. Fala aí. Agora eu tenho um negócio pra perguntar pra vocês. Pode falar. E a planta? A planta eu reguei uma vez. Ela morreu depois de um tempo. Não, você tem que regar uma. Eu tocava bastante violão com a Max. Só pra ver ela tocando. Eu tocava uma vez só. Que aliás, violão foi a música que abriu o podcast, eu acho. Sim. E aí, inclusive, eu tenho uma coisa a falar. Se você jogou o jogo e algum amigo seu vai jogar, não falem pra ele assistir o vídeo do Meteoro Brasil. Sim. Apesar de ser fantástico, assim, mas eles política dão... à parte, só que eles dão muito spoiler. Eles dão o spoiler mais lazarento nos primeiros 2 minutos, né? Eles já... porque realmente o que eles falam faz muito sentido, que esse jogo pode ser considerado também uma analogia ao luto. Sim. Que você... A história toda pode ter passado dentro da cabeça da Max. Do momento... As únicas coisas reais são a parte do banheiro, a morte da Chloe e o enterro. Sim. E aí você... tudo que passa lá é a Max lutando contra o seu próprio luto, contra a realidade. Isso ela me faz imaginando. Pensar no Mr. Nobody. Não, mas inclusive Mr. agora Nobody. Me explodiu a cabeça, porque eu platinei esse jogo no Play 4 e o troféu de platina dele é IC. Porque o que a Max pensaria nessa situação se fosse realmente o luto? E se eu tivesse salvo a Chloe? Seria desse jeito. Aí, de repente, desce a bad de novo do luto e é os momentos que a Chloe se machucou morre. E aí ela volta atrás e salva ela de novo pra manter essa fantasia na cabeça dela. Sim. Pra fugir do luto. Sim. E no final do jogo você tem duas escolhas. Se manter nessa fantasia, entrar numa depressão fodida que vai prejudicar todo mundo, ou você simplesmente aceitar que sua amiga morreu e você tem que seguir sua vida. E o pior é que, tipo, tudo isso se for isso mesmo... Obviamente que são teorias, né? Max e sua esquizofrenia. Não, se for isso, é algo... É o turbilhão de pensamentos que se passa a partir do momento que você sabe que alguém morreu até o momento de se despedir. Sim, todo mundo que perdeu alguém sabe como que é terrível, sabe como que é confortante você, às vezes, pensar que a pessoa tá lá junto com você ainda. Eu fiz a relação Mr. Nobody, porque no Mr. Nobody... Pra mim, é basicamente a minha conclusão é tudo que se passa na cabeça de uma criança no momento de decisão que vai mudar catastroficamente a vida dela, sabe? E se eu fizesse isso ou se eu fizesse aquilo? E se eu fosse com meu pai ou se eu ficasse com a minha mãe, sabe? Sim. É foda, cara. É foda. E, cara, esse jogo que eu falo, assim, que ele me marcou muito, cara, é porque, tipo, eu tinha muito essa fantasia, sabe? E se eu não tivesse feito isso? E se eu tivesse dito aquilo, sabe? Todo mundo tem em algum momento da vida. Todo mundo, por exemplo, porra, eu falei aquilo, né? Eu não devia ter falado. Se eu não tivesse falado, o que que seria, ou sabe? Ou até decisões que a gente tomou no sentido, tipo, porra, e se eu não tivesse feito a faculdade que eu fiz? Ou e se... sei lá, meu. E se eu tivesse ido naquele emprego que me ofereceram? Só que aí o jogo mostra uma outra coisa. Saído? O jogo mostra que o IC não vai te levar a nada de bom. Você tem que viver a sua realidade. E encarar as consequências conforme... não importa quais sejam elas, né? Não importa o quão ruim esteja, cara. Foram suas escolhas. Você tem que conviver com elas, né? E no final você percebe, assim, pelo ar da Max, você percebe o quão madura ela tá por ela ter aprendido a lidar com seus problemas. Sim. E é... é foda. É foda, foda demais. Porra, é tenso pra caralho, porque eu terminei esse jogo datando a gravação. Eu terminei na terça-feira, a gente tá gravando na sexta. Eu pensei, todo dia, quando eu lembro da parte deles encontrando o corpo da Rachel, me dá vontade de chorar pra caralho. Puta merda. Porque eles fizeram um trabalho fenomenal de dublagem. Porra. E aí eu penso, não, vou animar um pouco, botar uma música. Eu coloco pra tocar um Guns N' Roses, eu lembro da Chloe na hora e me bate uma bad pior ainda, sabe? Ou colocar uma música, você coloca a trilha sonora. Do... não, mas eu não, nem quero escutar essa trilha sonora. Porra, você por vai enquanto. Escutar, então não esquece. É bonita, é tão bonita. Não, é lindíssima, cara. Mas, bom, gente. Se você não escutou até a... se você não jogou até agora e resolveu escutar, sinto muito, tomou spoiler pra cacete. Se não, se você chegou até esse momento e se você jogou e tudo mais, a palavra, aliás, a frase é saudades, Chloe. Eu não, tenho uma outra frase. Tá, então é. Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Exato. Nossa, borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu. Mas... porra, caralho, até arrepiou agora, porque realmente... mas puta, assim, é isso. Esse é o jogo. E... é difícil, não tem muito o que falar. Mas assim, vamos pegar aí, vamos jogar o Before the Storm e depois vamos jogar o 2 e conforme for passando a gente... ah, e eu... a gente vai fazendo aqui pra vocês, né? E eu digo que provavelmente o próximo que a gente vai fazer vai ser de To The Moon. To The Moon. Tá jogando? Cara. Eu tô jogando. E eu volto aí por mais casts assim sobre jogos, cara. Gostei, achei legal. Sim, eu achei muito bom. Principalmente esses jogos que têm um significado tão pesado, é, né? Que esses ao vivo a gente pode fazer tanto sobre jogos, assim... filmes. Quanto sobre filmes, sério. Quanto sobre livros. Quanto sobre livros, é por série, favor, é leiam. É série complica um pouco mais. Vocês podiam ler O Apanhador no Campo de Centeio, né? Nossa, ia ficar tão... ah, curiosidade. Não, é sério, deixa eu falar. A curiosidade é a Max tem o mesmo sobrenome do protagonista do Apanhador no Campo de Centeio. É Maxine Cloudfield e Holden Cloudfield. No duro. No duro, cara. No duro. Eu ouvi o audiobook. Eu tava sem tempo pra ler, eu baixei, coloquei no pendrive no carro e fui. E uma coisa que eu tenho a falar... vamos fazer um cast sobre Chloe isso. Chloe eternamente em nossos versos, porque... eternamente em nossos versos. Que personagem fantástico. A Max é fantástica. Cara, eu vou te dizer que Chloe, Max... shippando eternamente, cara. Shippando eternamente? Inclusive... não. No... Max e uma Roy. Dúvida, uma dúvida. João, no final que você fez, quando você escolhe o que acontece... escolhe sacrificar a Chloe, o que que acontece? Quando eu escolho sacrificar a Chloe? Isso. Volta no tempo. Não, mas até a parte que volta no tempo. Como assim você fala? Porque no que eu fiz, as duas se abraçam, dão um beijaço... nossa. E não. Volta o tempo. Ela só se abraça e pá. Mas tem no final, quando tem no enterro... a Max, ela fica mais próxima do Warren. Apesar de, por causa que meu skin... ela então, não... aí tem uma coisa do final que o Rafael não teve, que a Max ficou do lado da Kate. Então, no meu, ela vai pro lado do Warren. Ela fica junto com é ele. Porque você é um tosco. Você é um tosco. Não é pra ela ficar com o Warren. Porra. Eu gosto era pra ela dele, ficar com a Chloe. Eu gosto dele. Mas agora, não, Chloe, morreu. Chloe agora eternamente, morreu, cara. Chloe eternamente. Tosco. Eternamente. Eu diria mais. Rachel também, porque assim que vocês pegarem o Before the Storm, vocês vão ver... a Rachel também é tipo a Chloe, assim, é loucura. Porra, eu tô louca. Meio assim de jogar esse, porque não é mais a Ashley Burt dublando vamos, a Chloe. Mas vamos pra gravar, vamos... nossa, gente, enfim. É, vocês gostaram desse tipo de cast aí, dá um toque lá no grupo do WhatsApp. Inclusive, sem spoilers no grupo do WhatsApp, gente. Exato. É, sério, eu vou ficar putão e vou... Mandar todo mundo banir vocês. Tanto que eu até falei pro pessoal aqui, quando eu tava jogando, eu disse que se alguém me desse spoiler, eu ia dar um soco na João cara. O João tentou várias vezes. Não é, é por causa que... O João virava, não, mas o pessoal tá... Enfim. Mas enfim, vamos finalizar aqui. Vocês gostaram, avisa a gente lá no grupo do WhatsApp. Que aí a gente faz conforme for passando, ou a gente faz algum sobre um filme, mas sempre nessa pegada, sempre contando, trazendo uma sinopse, né, do porquê você deve assistir ou jogar ou ler. Relembrando os momentos. Relembrando os momentos e o ensinamento que aquilo trouxe. E é isso aí, gente. É difícil acabar. Mas difícil acabar esse cast em especial, porque, cara. É pouco tempo de jogo, mas apega tanto. Sim. Pra caralho. Mas vamos acabar falando dos nossos parceiros. Vamos acabar falando dos nossos parceiros. Aí, Estalagem Nerd, MesaCast e Zoneando. Isso. E ajuda a gente lá no PicPay, Henrique Polsani. Belo nome aí. Também Eterno em Nossos Versos. Exato. Ou Eterno Enquanto Pagar. Porque assim, Henrique, a gente gosta de você, mas sabe que a gente precisa, né? Nem só de açaí vive o homem, como diria uma propaganda de Araraquara. Enfim. Tchau. Tchau. Cu. Spider Sahara.